Backstreet Boys. 마르나 베라 오야 Olá mamá, tua filha é bem bonita. Eu gosto dela, com ela quero casar. Olá mamá, queira me desculpar. Preciso dela pra completar o meu eu. Não tenho money. Te ombongo e te na ulumbongo, mas falo a língua que o dinheiro não fala, não fala. Oh mãe, permita só eu gozar a felicidade. Muito amor não vai faltar. Permita só eu gozar a felicidade. Felicidade não vai faltar. Tô com ela felicidade. Muito amor não vai faltar. Permita só, tô com ela felicidade. Felicidade não vai faltar. Dizem que o dinheiro fala todas as línguas. Todas as línguas, línguas, línguas. Menos a linguagem do coração. Ah, do coração, coração. Ah, ah. Eu não tenho money, money, money, money. I don't have money, money, money, money. Camuete um bongo e tena um bongo. Mas falo a língua que o dinheiro não fala, não fala. Oh my. Tô com ela felicidade. Muito amor, muito amor não vai faltar. Permita só, tô com ela felicidade. Felicidade não vai faltar. Permita só, tô com ela felicidade. Muito amor não vai faltar. Permita só, tô com ela felicidade.